curva à direita após a decolagem. Afirmativo, sou 7, 3834. Escola Tango Mike Eco Delta, autorizado direto farol, farol de Itapuã, mantenha 500 pés de Salvador 10, 12, reposto no Través do Parque Pituaçu, Mike Eco Delta. Após Itapuã, autoriza direto, Manati, ou da presente. Delta 402, boa tarde, mantenha a origem 10, informe chamado de pouso em Lapa. Mike Eco Delta. Da presente direto do Manati, Eco Delta. 3193, complexo na LS do Lula 28, São Vitorino 186. 186, até daqui a pouco. Bono 697, autorizado de repeat para 2000 pés, Juju 012, já pode estabilizado. 2000 com 1012, passará no LS da 28, 697. Controle, TAN 3834. TAN 3834, mantenha pro até 3000 pés, contato radar na decolagem, suba nível 370. Recepção 370, vai manter a pro até 3000, após pode voar pro ti? Após Momo, TAN 3834. Após Momo, TAN 3834. Estará pronto da 28, TAN 3661. 3661, mantém o ponto, espera aguarde pro decolagem. Mantém, tá 3661. Juliette Bravo Delta. Puta. Faça um 9360 pela direita, intercepte a final. Devido a tráfego, agora 5 milhas, capítulo 28, fins, evitar pouso simultâneo. Ou no eventual remetido da aeronave, conflito. Positivo, vai iniciar outro 360. Vai acusar a prova com o ano 7, Juliette Bravo Delta. Funciona, no próximo 360, eu creio que você aceita o seu pausar na capítulo no 7. Torre, boa tarde, é o TAN 3193, final do ILS, baixado travado. TAN 3193, uma boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso, capoeira 28, vento 250 graus, 149, ajuste 1012, fica atento aos últimos 90 metros, fechado devido a obras. Ok, 1012, 250 com 14, está autorizado pouso, 190 metros. Fechou. Abaeté. Chame Torre 1-8-6 para iniciar o táxi, Abaeté 9660. Para prosseguir o primeiro trecho do táxi. Boa tarde, Abaeté. Abaeté 9600, 9690. Prossiga seu táxi. Reporte para o ingresso na pista no 7, cruzamento da pista. É isso, 9660, agora sim. 9660. Desculpa aí na saída, obrigado, bom dia. Bom dia. São 3834, centro dos rios, reporta término. Caramba. Pista 17, reporte a 2 milhas da cabeceira. Juliette Bravo Delta, vai acusar 2 milhas da cabeceira, 17, mantendo 1000. 3-1-3, tem autorizado o pouso, temos um tráfego aproximando da cabeceira no 7, é um Charlie 402, nem tá certo do seu tráfego, não irá interferir com o pouso. Tá certo, 3193, livre pouso na 28. Show call code, and if you are able to connect on CBDO 2, informação Tango 370 Maceió. 370 Maceió, aguarde cópia da autorização 3192. A prevista é Aron Transição Melim. Aron Melim, tá 3892. Solo Gol 1333, boa tarde, informação Tango. Já se encontra livre, tem autorizado seu pouso, vento 240 graus, 129, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta. 3193. No solo, ao fundo, meio livre à esquerda, mantém a posição, chama solo 121 no 19. Esquerda livre, mantém, chama solo, até daqui a pouco. TAM 3661, autorizado a alinhar e manter a posição, cabeceira 28. Alinha mantém, cabeceira 28, TAM 3661. Era 7. Controle TAM 3834, solicita se possível frota da presente. TAM 3834 para a coordenação, chame Centro Recife na frequência 1285, ao TAM 12545, TAM 3834. 2285, 2545. Vento 250 graus, 129, ajuste 102, fica atento aos últimos 90 metros fechado devido a obras. Tente 1697, confirmando 90 metros, 90 metros. Afirmo. 3661, pista livre autorizada a decolagem, vento 240 graus, 12 nós. Salvador 3549, para a puxa, faça o backtrack e aguarde para o ingresso para o Pat 5, confirmando, vai Pat 5 mesmo? Afirma sim. Positivo. O Juliette Tango Zulu está autorizado em ingresso, pista no 7, aporte alinhado pronto para decolagem. Salvador 3589, pronto para puxa e saneamento. 3589 autorizado, puxa e saneamento, chame táxi. Autorizado, chamará táxi do 3154, desça até 240, 3140, 3154. Para sequência neta. Foi com ProZero90, serviço na ProZero90, é radial 200 de Salvador, radial 200, tá 3254. É Uno, decola aos 18, controle 119, decimal 35. 119, 35, 3661. Nível solicitado para a Brasília. Tá 3173, visual com tráfego curta final da Gol 737. Afirmo, 3173. Após a passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter a posição, cabeceira 28. Após a passagem do Gol, autorizado a alinhar e manter a pista 28, 3173. CO nível 370 aprovado, pelo ISC 58, decolagem da pista 28, curva que mantém proa de decolagem até cruzar 3.000 pés, após curva direita, subida Aron, transição Melim, controle 119, decimal 35, aciona 5031. 1012, autorizado ILS, do Lula 28, responsabilizado. Descendo via Atari, ajuste no 012, reportará estabilizado no ILS azul 4064. 3192. Treinamento correto no 2, chame pronto para o pushback sanamente, o 3192. Porta aí. Bom dia, Maestré, 9660. 3661. Papá, Mike Eco Delta. Livre frequência para coordenação, mantendo-se em condições visuais, não há tráfego conhecido, reportar no setor, reporte no retorno. Sete, Mike Eco Delta, até o retorno. Livre push, chame táxi. Após a bateria tem o livre push, eu acho que 489. Em pista no 7, vento 240 graus, 129. Juliette, temos um grupo. Alô? 9660. Oi, Dalton, boa tarde. Aos 21, olhe para a esquerda, mantenha a posição e chame só 121 da décima da área. 219, olhe para o 697. Após a rolagem do Herbosa à sua frente, norte da TAM, a linha mantém cabeceira 28. Afirmativa após a rolagem do TAM, a linha mantém igual no 924. Decola 2-1, controle, 1-1-9, decimal 3-5. 200, Tango Zulu. Taxia via Pátio 3, ok? Efetua o cruzamento da Alfa, taxi via Pátio 3, informe para ingressar no Pátio 1. Alfa, Pátio 3, reportará para ingressar no Pátio 1. 1-2-9. Leia decolagem, pista 2-8, pista 3-7. É o salão da barra, dá um zero a bordo, 3:30 até na Salvador. Zero a bordo? Afirmativo, 70, 7-0. 5489, taxia via Juliette Alfa até o ponto espera 28, lá torre 18, meia, bom voo. Direito 5489. Autorizado via Juliette Alfa até o ponto espera da 28, quadro lá torre 18, meia, o 5489, muito grato, um ótimo dia. O 697 mantém o Pátio 3 após a passagem do Alfa Tango 72 da Trip à sua frente, ingressa Pátio 1 no portão 10. Após a passagem do Trip, ingressa Pátio 1 no portão 10, o 697. 1924, autorizado a decolagem pista 28, vento 250 graus, 14 nós. Verde decolagem, Goro 924. Autorizado, tomar para o Julião, está 3661. Autorizado para o Julião, subindo para 2-0. Ali mantém 2-8, no 0-0. 1-2-6-8-5, alterne 1-2-5-4-5. Agora decolando cabeceira 28, o vento é de 250 graus, 129. Só confirmando, o tráfego já decolou, pode decolar da presente com o setor sul, guardião 02. Uno 924 decola aos 25, controle 119 decimal 35. 1935. Uno 924. Uno 924. Contato radar na decolagem segundo nível 350 na saída era 1, transição Elim. Sente o gol 624. 1-9-2-4. Guardião 02, só confirmando o tempo de voo e o setor que irá permanecer? Inicialmente o centro da cidade vai ingressar no axé, o centro da cidade, tempo de voo 1 hora. 7 horas, voo vai pelo corredor Axé, ante Guardião 02, contato agora com o controle em 119.35, Guardião. 1935, até o retorno, 02. Pé. Situação do voo 333, tá pronto? Voo 333, São Paulo, nível 360 aprovado, via Peruísque 58, decolagem 28, curva... Mantém proa até cruzar 3 mil pés, após curva esquerda, subida gole, transição Gonza. Controle 1, 9.35, aciona 50, 1-3, gol no 333. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, Upper East 50, decolagem pista 28, mantendo proa até 3 mil. Após esquerda, na gole, transição Gonza. 1935 é o transponder, 50. 1935 é o controle, 5013 é o transponder, o gol 1333 está pronto, posicionamento no portão 3. No portão 3, corrija a informação da aerovia, é o Perisk 58, livre e puxa acionamento, chame tech. Perisk 58, livre e puxa acionamento, gol 333. Pushback acionamento, então 3192. 392 no portão 2, aguarde para iniciar o pushback acionamento. Aguardando. 8 vento 240 graus, 129. Colégio autorizado, 00. Victor Fox Fox. Está estabilizado o azul 4064. Azul 4064, complexo na LS 28, torre 1 no 8, décimo 6, chame torre. 186, obrigado, boa tarde. Boa tarde, 3173, chame Centro Recife na sequência 13325, alterne 1288, TAN 3173. 13325, 1358, TAN 3173. 13325, alterne 1288, TAN 3173. Perfeito, 288, TAN 3173. TAN 3154, ação de identificação autorizada chegada CARI, décima nível 060, TAN 3154. Entendeu, 060, chegada CARI, já está na torre de CARI, é 3154. Voo no 924, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545, voo no 824. 2825, 2545, 9.24. Passando 330, voa na proa da posição 8. Controle voo no 600, boa tarde. Voo no 600, contato radar na decolagem, saída Aron, tração Ziparto, voo nível 410, livre de restrições. Aron, Ziparto, 410, sem restrições, 600. Na final, ali mantém. Sim, de reporte estimado para a Pozifeira de Santana, Victor Fox Fox. O Victor Fox Fox já fazia um efeito sobre voo, está estimado mais um efeito do Victor Fox Fox. Torre Salvador, muito boa tarde. Triple 5489 está no ponto de espera da 28, pronto, na retaguarda do bandeirante da Baeté. Boa tarde, Triple 5489. Após o início de corrida do bandeirante à sua frente, a linha mantém capoeira 28. A linha mantém após o Abaeté, o 5489. Assistiu. 1-2, o ajuste é para estar estabilizado no ILS da pista 28. Com 1-6-4-8 de Alfa, 2-8, 1-2-2 a bordo, 4-30, Galeão. Gente, Zero, ponto de espera torre 18-6, bom voo, boa tarde, 1-3-3-3. 18-6, obrigado, boa tarde. 2 livre, posto de estacionamento, chame táxi. Boa tarde, táxi. Brasília em 1-2-6-5-5, boa noite, meia tarde. 3-5-0-3-1-5-4. Xandu Leão, Xandu Leão, Xandu Leão, 3-6-0. Livre inicial, o táxi informe para cruzamento da 1735. Salvador, boa tarde, Azul 4064, Bruna Charlie. 4064, boa tarde, vai ingressar Juliette, segundo a sua direita, para prosseguir portão 9. Juliette, portão 9, 4064. No 600, chame Centro Recife na frequência 12685, alterne 12545, no 600. 1285, 1245, 600, boa tarde. 735, prossegue Quebec, Mike chama na Lima para cruzamento Pátio 1, no Whisky Bravo Whisky. Gentileza, transponda e stand-by. Já está, senhor. Você está recebendo nesse momento? É que ainda estamos recebendo aqui na repetidora. É, está em stand-by aqui, desde o momento que livrou a pista. Excelente. Frequência livre, guardião 02, já para no retorno. Só para retorno, 02. Doutor, boa tarde, Abaetel 4 ou Abaetel 9660. Abaetel 9660, contato radar na decolagem, suba nível 100 na saída Momo. Para 100, o controle é nossa saída, nossa radial é a 350 positivo. Mas é a possibilidade de liberar a gente? Eu tentaria quando houvesse a possibilidade de liberar a gente direto. Seja de sua informação 100 da radial 350, muito obrigado. Atualizada 5489 iniciando. Oi, Gol no 333, ponto de espera 28, boa tarde. Boa tarde, Gol no 333, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantém ponto de espera, Gol 333. 80. 80 a bordo, India e Alfa até o ponto de espera da 28, lá torre 18-6, bom voo 3192. India Alfa, ponto de espera 18-6, obrigado, bom trabalho. Passou Bravo Eixo, que aguardará antes de ingressar na Alfa Via Juliette, vai seguir o R2 da TAM, que está iniciando o táxi agora no... e vai ingressar a Índia, ok? Visco Bravo Eixo. No ponto de espera número 2, chame Torre 186, o Visco Bravo Eixo, bom voo. Decimal 35. Doravante controle 1935, 5489, grato, boa tarde, até o retorno. Boa tarde, até mais. Visumo 54, desavia para todos os lugares, ajuste 0012, autorizado ILS, reposto estabilizado. Dia 2000, reposto estabilizado, 354. Controle Salvador, 35489, decolou na sua. 35489, contato radar da decolagem, sua nível 160, autorizado direto Vitória da Conquista, 35489. Autorizado Conquista, ascensão no 60, dá presente ou mantém o eixo até os 3000? Presente ou mantém o eixo até os 3000? Está presente, 35489, autorizado direto a Vitória da Conquista. Autorizado, está presente, Vitória da Conquista 5489, acessão direta 1160. Batango Victor, Fox, Fox, chama Centro Recife na frequência 1-2685, alterne 1-2545. 1-2685, alterne 1-2545, Vitória da Conquista. Subiram 3 outros anos. Gono 648, estabilizou? Agora, Gono 648. Gono 648, chame Ituiu no 8-6. 8-6, Gono 648. Boa tarde. Zero. Coordenação prevista. Mole, Eval, após Eval, direto Blast. Ok, aguardando Gole Eval. 3-2-0, está mais lento, é um Alfa Tank 72, pouso, pouso do próximo traço está a 5 milhas, está autorizado sua decolagem. 7-3-3-3. Ou não. Salvador, boa tarde, bom, no 648, final, pista 28, baixar travado. Bom, no 648, uma boa tarde, o tráfego avistado, tem autorizado o pouso KT028, vento 250 graus 129, ajuste 1-0-2, fica atento aos últimos 90 metros, fechado devido a obras. Teve pouso pista 28, gol, no 648. Final, a linha mantém cabeceira 28. Posso tráfico na curta, a linha mantém a 28, gol 3-3-3. Altura que vai prosseguir? O 10 para Ilhéus, aprovado. É o Golf 677, Cogina. 1000 pés, linha do litoral para Ilhéus.